Juntinho com Deus. Este mundo só nos traz tristezas e dores, angústias que ferem nossos corações. Verei tua face no céu, ó Deus. Céu, lugar de adversas, todo dia enfrentamos, chegamos a pensar que não vamos conseguir, mas eu sei que está perto o dia que verei tua face no céu, ó Deus. Céu, lugar de amor. Céu, lugar de bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Bem-vindo, meus filhos, na cidade santa que um dia havia-vos prometido.